Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 25 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Oposição quer marcar logo novo depoimento do ex-diretor da Petrobras. Candidatos participam de eventos que incluem de missa a seminário marxista. Ex-diretor da Petrobras poderá causar um estrago se delatar os companheiros envolvidos nos escândalos. Marina Silva promete aprimorar o Bolsa Família e critica combate à inflação. Aécio promete reajustar aposentadorias, incluindo também aumento de remédios. Dilma responde a Marina: é coisa de quem nunca teve experiência. Britânico contaminado com ebola em Serra Leoa chega à Inglaterra. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Uma grande massa de ar seco atua na região. A nebulosidade aumenta no decorrer da tarde entre São Paulo e o Paraná devido à aproximação de uma frente fria, mas não chove. Nas demais áreas, o sol brilha forte. Região Norte, tempo firme e seco com temperaturas elevadas no centro-sul do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas da região, o dia começa com sol. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde e início de noite. Região Nordeste, tempo firme e seco na maior parte da região. Em todo o litoral leste e no centro-norte do Maranhão, há previsão de sol entre nuvens e chuva rápida e isolada ao longo do dia. Região Sul, uma frente fria deixa o céu nublado no Rio Grande do Sul. No centro-oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No centro-leste do Paraná e na faixa leste de Santa Catarina, há previsão de chuva rápida e passageira ao anoitecer. Região Centro-Oeste, instabilidades avançam pelo Mato Grosso do Sul. Há previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora do dia no sul e oeste do estado. No centro do Mato Grosso do Sul e no oeste do Mato Grosso, há previsão de chuva rápida a partir da tarde. Tempo firme nas demais áreas. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Brasil e qualidade são palavras foneticamente diferentes, mas culturalmente semelhantes. No Canal 1, pelas 13 horas, apresentamos-lhe o resultado do empenho da Rádio Estúdio Brasil em não deixar de esquecidos os talentos do país de origem. As portas estão abertas de par em par para novos talentos. Conheça-os em Cantores do Brasil. Aos sábados, a partir das 13 horas, com Edelson Moura, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. São 12 milhões de pessoas que juntas, em uma corrida à presidência da República, cada vez mais acirrada, podem decidir a eleição. Elas formam o Bloco dos Indecisos, segundo as pesquisas eleitorais mais recentes, lançadas antes da estreia dos programas dos candidatos em rádio e TV. É gente que não quer anular ou votar em branco, mas que não se sente representada ainda por nenhum dos aspirantes ao Planalto. Um contingente de 9% de eleitores para quem os esforços de campanha estarão voltados até 5 de outubro, dia de ir às urnas. A indecisão no pleito atual está no mesmo patamar que na eleição presidencial passada, em 2010, e maior que na disputa de 2006, quando havia 7% de indecisos na primeira quinzena de agosto. Desencanto com a política, discursos muito semelhantes por parte dos candidatos e palanques locais que serviam de orientação para o voto de presidente, hoje rachados, são alguns dos fatores que explicam o nível de indecisos beirando os 10%. Uma explosão provocada por vazamento de gás encanado deixou ao menos 9 pessoas feridas na Rua do Glicério, no centro da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu por volta das 5h11 da manhã. 14 viaturas foram enviadas ao local. 3 veículos do Corpo de Bombeiros permaneceram no cruzamento da Rua do Glicério com a Rua Barão de Iguape, como forma de prevenção. O Corpo de Bombeiros informou que socorreu 6 vítimas da explosão. 2 delas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia, 2 para o Hospital das Clínicas, 1 para o Hospital Mandaqui e outra para o Hospital do Servidor Público Municipal Vergueiro. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Por meio de nota à imprensa, a Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, relatou que por volta das 2h40 recebeu um chamado sobre cheiro de gás na Rua do Glicério e enviou uma equipe técnica imediatamente ao local para identificar a ocorrência. O candidato à presidência da República da coligação Muda Brasil, Aécio Neves, do PSDB, prometeu durante visita ao abrigo Cristo Redentor em Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro, caso venha a ser eleito, reajustar o valor das aposentadorias, não só com base no aumento real do salário mínimo, mas também considerando o aumento dos preços dos medicamentos. Isso é absolutamente essencial para que os idosos possam viver com um mínimo de dignidade, disse o candidato em entrevista à imprensa após percorrer as instalações do abrigo. Aécio Neves também anunciou a intenção de reajustar o benefício de prestação contínua continuada, criado no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Será a primeira sinalização clara de que os aposentados e os idosos no Brasil começarão a ter um tratamento diferenciado, condizente com o respeito que a sociedade deve ter para com eles. O candidato da coligação Muda Brasil pretende adotar, em nível federal, o programa Digna Idade, que implantou quando governador de Minas Gerais. Segundo Aécio, o programa terá como primeira vertente ampliar e qualificar os cuidadores e, em segundo lugar, um apoio mais efetivo às unidades, principalmente as que atendem idosos e que foram abandonados em hospitais ou pelas próprias famílias. O Brasil vem envelhecendo e não se preparou para cuidar de seus idosos. Nós temos poucas casas, como este abrigo que estamos visitando hoje. Vamos ampliá-las Brasil afora, prometeu Aécio Neves. De acordo com o candidato Tucano, os recursos para melhorar a atenção aos idosos virão de um Estado com uma política fiscal austera, que não desperdice, que não aumente os gastos correntes de forma avassaladora e irresponsável. Logo após chegar ao abrigo Cristo Redentor, Aécio Neves confraternizou com os idosos da instituição. Cantou com eles a canção Amizade Fraterna, de Renato Teixeira, e dançou ao som de sambas, entre eles a dança do Boli Boli, cantados por Arlete dos Santos, de 73 anos, sentada em sua cadeira de rodas, e Ladir Rodrigues, de 67 anos. É grave a situação do Partido dos Trabalhadores, PT, diante da possibilidade da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A delação premiada, a qual Costa quer negociar com o Ministério Público Federal, deixa em situação desconfortável tanto o PMDB quanto o PT, os dois partidos que poderão ser atingidos. Baseado nas últimas notícias divulgadas pela imprensa, de extrema gravidade, segundo parlamentares da oposição, a nação brasileira espera que Paulo Roberto traga informações preciosas sobre o envolvimento de lideranças da base aliada do governo no maior escândalo político dos últimos tempos. Paulo Roberto, preso no Paraná por envolvimento nas corrupções e roubos à Petrobras, passa a ser mais do que nunca uma peça importante para a Polícia Federal, pois sua delação vai ajudar nas investigações do caso e poderá colocar na cadeia políticos que até então somente ele poderá revelar do envolvimento no caso. Com todos estes acontecimentos, Brasília poderá se tornar, no decorrer desta semana, palco de revelações do maior escândalo já visto na administração pública federal. Ainda não se sabe o que poderá acontecer com a campanha política que está em curso, pois, segundo circula pelos bastidores da política, são graves as denúncias de corrupções que envolvem bilhões de reais desviados dos cofres da nação. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, nestes dias de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, nada mais significativo do que assinalar a data de aniversário da morte de Getúlio Vargas, 24 de agosto de 1954. Evidentemente que muitos de vocês não haviam nascido, mas é bom que se possa fazer um mínimo de relação entre políticos de ontem e de hoje. Impossível fazer comparação. Não há nada, nem governo algum, de lá para cá, que se compare à passagem de Getúlio Vargas pela presidência da República. Como revolucionário ou ditador, como alguns preferem tratar parte de sua gestão, o fato é que um civil governou o país de forma inesquecível e, como disse, inigualável ou incomparável. É evidente que esse é um convite para que revejam a história, leiam e reflitam sobre o que o país que aí está e o que um homem, num sistema presidencialista, mesmo que em período revolucionário, fez pelo Brasil. Portanto, não estamos tratando apenas de história, mas de fatos concretos, portanto, indestrutíveis. Só para alguns que aí estão, comecei a trabalhar em Brasília num 24 de agosto, de 1982, e sempre diretamente com a comunicação, o jornalismo e 25 anos de Congresso Nacional. Portanto, além de citar os fatos históricos, vivenciei a política moderna das últimas 3 décadas diretamente. Não é pouco em se tratando de um país razoavelmente desinformado. Pois bem, cito fatos sobre a vida de Getúlio Vargas para demonstrar que quando se quer fazer e se tem espírito público, se faz. E muito. Então, são realizações de Getúlio a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, além de conquistas sociais como a consolidação das leis trabalhistas, CLT, o salário mínimo e o voto feminino. Com o objetivo de difundir os feitos do Estado e unificar o país, ao longo dos 2 governos de Vargas, a União investiu na construção de estradas de rodagem e de ferro, na consolidação do sistema de radiodifusão, na capilarização do Banco do Brasil e dos Correios pelo território nacional. E inspirado pelas experiências da Petrobras e da CSN, estatizou a geração e distribuição de energia elétrica por meio da criação das Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras. Na área administrativa, coube ainda ao ex-presidente, entre outros empreendimentos, a implantação dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial e Comercial, o SENAI e SENAC, além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, responsável pela elaboração de estatísticas oficiais do país. Vargas soube equilibrar, no período em que governou o Brasil, o liberalismo ortodoxo gaúcho com um projeto de desenvolvimento do país. Do ponto de vista econômico, Getúlio sempre manteve a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário combinado com um projeto nacional. Ele tinha um projeto de país, mas administrou o Brasil sem gastar mais do que tinha, ressaltou o doutor em história da USP, Günter Axt, um dos maiores historiadores do país. Meus caros ouvintes e leitores, depois do que acabaram de ler e ouvir neste resumo, é preciso ressaltar uma coisa. Não há registro na passagem de Getúlio pela presidência da República, apesar dos ataques de seus adversários, tão ferozes que o levaram ao suicídio, de alguma denúncia de corrupção ou de desvio de dinheiro público. Como se vê, não dá para fazer comparação o que se viu e se vê por aí nos dias atuais. Nem de obras, realizações ou honestidade. Fazer sem roubar, inclusive. De Brasília, José Voitschomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no canal 1. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos, o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria, um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento, saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. As autoridades britânicas estão perto de identificar o jihadista mascarado do Estado Islâmico que decapitou o jornalista americano James Foley, disse o embaixador britânico em Washington neste domingo. Não posso dizer mais do que isto, mas sei por meus colegas que estamos perto, disse o embaixador Peter Westmacott. O jornal Sunday Times, citando fontes não identificadas do governo, informou que os serviços de inteligência MI5 e MI6 identificaram o jihadista suspeito de ter matado Foley, mas as fontes não divulgaram seu nome. O jihadista aparece em um vídeo executando Foley e ameaçando matar outro refém americano se o presidente Barack Obama não mudar sua política no Iraque. O inglês falado pelo combatente no vídeo tem forte sotaque britânico. Westmacott disse que cerca de 500 britânicos viajaram para a Síria e Iraque para se juntar ao movimento jihadista. O secretário de Relações Exteriores britânico, Philip Hammond, declarou em um artigo publicado no Times de Londres que o assassinato de Foley foi uma alta traição ao país. É horrível pensar que quem cometeu esse ato odioso tenha sido criado na Grã-Bretanha, escreveu Hammond. Um terremoto de 6,0 graus de magnitude abalou neste domingo a região norte da Califórnia, sem o registro de mortos ou danos materiais até o momento, anunciou o Centro Geológico dos Estados Unidos. O tremor aconteceu às 3h20 locais, 7h20 de Brasília, ao noroeste da cidade de American Canyon, no estado da Califórnia, a uma profundidade de 10,8 quilômetros. A cidade de Napa, a quase 10 quilômetros do epicentro do tremor, ficou sem energia elétrica, assim como outras localidades próximas. Quase 10 mil casas foram afetadas. A Polícia Rodoviária de São Francisco está verificando as passarelas, pontes, em busca de indícios de danos estruturais e pediu aos moradores que divulguem qualquer problema. O avião com um cidadão britânico contaminado pelo vírus Ebola pousou em Londres neste domingo à noite, informou a rede BBC. A emissora britânica transmitiu as imagens da aterrissagem da aeronave na base da Royal Air Force, em Northolt, no noroeste da capital do Reino Unido. O paciente deve ser transportado em uma unidade de isolamento para o Royal Free Hospital, em Londres, declarou mais cedo o porta-voz do Ministério da Saúde. O britânico fazia parte da equipe médica de uma ONG em Serra Leoa. O britânico, que não teve o nome divulgado, é o primeiro cidadão do país contagiado com o vírus na recente e devastadora epidemia. Segundo o jornal The Mail on Sunday, o paciente é um médico que trabalhava para uma associação humanitária em Serra Leoa. A epidemia de ebola já deixou 1.427 mortos desde março na Libéria, Guiné, Serra Leoa e, em menor medida, na Nigéria. O presidente americano Barack Obama telefonou para os dois candidatos que disputam a presidência no Afeganistão e lhes pediu que concluam o quanto antes as negociações sobre um governo de unidade nacional, anunciou a Casa Branca neste domingo. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Caitlin Hayden, informou que Obama conversou em separado na sexta-feira com Ashraf Ghani e com Abdullah Abdullah, adversários na eleição para suceder ao presidente Hamid Karzai. Em 8 de agosto, os dois candidatos haviam firmado um acordo para formar um governo de unidade nacional após a escolha do próximo chefe de Estado. A posse do futuro presidente nessa primeira transição democrática no Afeganistão foi marcada para 2 de setembro, um mês depois do previsto. A data foi alterada porque, dias após o segundo turno, de 11 de junho, Abdullah Abdullah denunciou fraudes eleitorais em massa. Mais de 500 pessoas morreram nos combates pelo controle do aeroporto militar de Tabigá, última base que permanecia em poder do exército sírio e que foi tomada pelos jihadistas do Estado Islâmico, informou neste domingo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. 170 soldados sírios morreram neste domingo na ofensiva que permitiu aos jihadistas tomar o aeroporto de Tabqa, indicou a AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, acrescentando que 346 jihadistas foram mortos desde a noite de terça-feira. A imprensa síria informou que as tropas tinham se retirado da instalação aeroportuária, mas que os combates continuavam na parte externa. A Marinha italiana encontrou neste domingo 18 corpos em um bote à deriva ao sul da ilha de Lampedusa, na mais recente de uma longa série de tragédias da imigração clandestina no Mediterrâneo. O navio sírio localizou o bote, que estava com o motor avariado, e encontrou os cadáveres ao lado de 73 sobreviventes. As pessoas resgatadas foram levadas para o navio sírio, onde encontraram outros 193 imigrantes que haviam sido socorridos previamente em outras operações. Neste domingo, a Marinha Italiana resgatou outros 215 imigrantes, incluindo 55 mulheres e 38 crianças, que foram levados para o navio Fenice. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio. De segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Estação Central, o local onde tudo acontece, de segunda a sexta, às 11 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Dois presos foram decapitados durante rebelião na penitenciária estadual de Cascavel, no oeste do Paraná, informou o Departamento Penitenciário do Paraná, DEPEN. Quatro presos estão feridos, sendo que três foram encaminhados para o hospital. A rebelião teve início na manhã de ontem, com dois agentes penitenciários e seis presos feitos reféns. A polícia militar cercou o presídio e negociou com participação de representantes do governo do estado e da vara de execução penal. Entre os presos mortos pode estar um ex-policial civil, preso na delegacia de Cascavel, suspeito de furtar peças de veículos apreendidos e vender. De acordo com o DEPEN, o ex-policial estava entre os reféns, mas ainda não foi confirmado se ele foi um dos decapitados. O DEPEN ainda está tentando descobrir o motivo da rebelião. Uma suspeita é briga entre facções, mas os presos também fazem reclamações sobre visitas, alimentação e relação com a direção do presídio. A candidata à presidência da República, Marina Silva, visitou no início da tarde de ontem o Centro de Tradições Nordestinas, CNT, na zona norte da capital paulista, um local para difusão da cultura e da gastronomia do Nordeste brasileiro. A candidata prometeu aprimorar o programa Bolsa Família e criticou a forma como o governo combate a inflação. No CTN, Marina conversou com eleitores e posou para muitas fotos, além de falar sobre seu projeto para a região. O desenvolvimento econômico do Nordeste precisa de uma compreensão de que o Nordeste não é problema, mas solução. A maior parte dessas soluções já estão colocadas e precisam ganhar escala. Como, por exemplo, os programas que façam as pessoas terem acesso à água em relação à transposição do São Francisco, que ajudará em muito o desenvolvimento econômico no semiárido nordestino, disse ela, destacando também que o desenvolvimento do Nordeste passa pela utilização de fontes de energias alternativas, como a energia solar, além da agricultura familiar e da valorização da cultura e do artesanato local. Parlamentares de oposição tentarão usar a próxima reunião da CPI mista da Petrobras para marcar o depoimento do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, ao colegiado. A comissão deve se reunir na próxima quarta-feira para votar requerimentos e, embora já existam diversos pedidos de convocação do engenheiro, o depoimento ainda não tem data marcada. Oposicionistas esperam de Costa uma atuação diferente da CPI da Petrobras no Senado em julho, quando ele negou qualquer irregularidade na petrolífera. Pode-se fazer auditoria por 50 anos na Petrobras, mas não vai se achar nada de ilegal, porque não há nada ilegal na Petrobras, chegou a dizer ele na ocasião. Costa negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal desde a deflagração na última sexta-feira da sexta fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em empresas ligadas ao ex-diretor da Petrobras. O engenheiro chegou, inclusive, a mudar de advogada, contratando uma profissional especializada em acordos de delação premiada. Na primeira ocasião, na CPI do Senado, ele estava orientado pelo advogado a agir de uma certa forma. Agora, a orientação jurídica que ele receberá será outra, especialmente no caso de ele conseguir o acordo de delação premiada. E aí passa a ser prioridade para a CPI colher o depoimento dele, disse o líder do PSDB na Câmara, deputado Antônio Imbaçaí, da Bahia. Vamos pressionar para que o depoimento dele seja marcado o quanto antes. Na semana que vem, talvez seja difícil, por conta do quórum, mas é preciso ouvi-lo. Já existem, inclusive, vários requerimentos nesse sentido. Basta marcar uma data, informou o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná. Caso o quórum seja atingido, os oposicionistas pretendem também aprovar convocações para ouvir a ex-tesoureira do doleiro Alberto Youssef, a contadora Meire Poza, e pessoas ligadas a Paulo Roberto, como Marcelo Barbosa Daniel, que era sócio do genro dele em uma das empresas investigadas pela Polícia Federal. Em entrevista coletiva no começo da tarde deste domingo, no Palácio da Alvorada, a presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, respondeu aos ataques da candidata Marina Silva, do PSB. No sábado, em Recife, Marina insinuou que Dilma não teria visão estratégica e que a necessidade de ter um gerente à frente da presidência era um mito. Essa história de que o país não precisa de ter um cuidado na execução das suas obras e uma obrigação de entregá-las é uma temeridade. É coisa de quem nunca teve experiência administrativa e, portanto, não sabe que é fundamental para um país com a complexidade do Brasil dar conta de tudo. Na presidência, você tem que dar conta de tudo. De obra de aeroporto, de rodovia, ferrovia, porto, rebateu Dilma. Acho que o pessoal está confundindo o presidente com o rei ou rainha de alguma monarquia constitucional que de fato só tem representação. Nós, felizmente, no presidencialismo somos diferentes. O chefe do executivo tem obrigações claras feitas pela Constituição. Não é uma questão de ser gerente ou não. Um presidente no Brasil, ele é executor também, frisou Dilma Rousseff. Termina aqui o Seu Jornal Brasil Notícias. Essa é a equipe do Seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.